simulado, um estudo simulado, discutindo os possíveis problemas. Um orientador mais experiente poderá indicar as melhores soluções, como evitar aquele participante que fala muito, como interrompê-lo sem causar um constrangimento, como estimular aquele outro que está mais tímido. Então, até mesmo através da distribuição dos parágrafos do Evangelho que serão lidos, nós vamos estimulando a participação de cada um deles. E essa participação vai se tornando cada vez mais natural. Esse trabalho em grupo normalmente demora um pouco mais, mas ele se consolida, as pessoas tiram todas as dúvidas e aquele pequeno grupo vai ser um grupo multiplicador. Cada um daqueles participantes poderá ser um dirigente, um facilitador, um entrevistador de grupo e estará apto ao trabalho. Outra alternativa, que também pode ser adotada, por exemplo, é transformar a própria reunião pública, a própria palestra pública, em uma palestra mista. Em vez de uma palestra de uma hora, palestra de 50 minutos, muitas vezes cansativa, ou mesmo que apresenta algumas dificuldades para o orador que não dispõe de tanto assunto sobre aquele tema específico, algumas casas têm preferido transformar a palestra de antes de uma hora em palestras de 20 a 30 minutos, escolherem temas evangélicos e, em seguida, convidarem as pessoas que desejarem a irem para os grupos de estudos onde irão discutir, debater o que foi apresentado pelo palestrante. É uma alternativa também. Essas casas, normalmente, acrescentam mais um dia de palestra pública tradicional, porque há pessoas que realmente não gostam, não se sentem tão à vontade para o trabalho em grupo ainda. Então, nós temos essas duas opções. Nessa segunda opção, os grupos já começarão grandes, porque nós teremos todo o público da palestra interessado participando das salas. Já teremos que ter, no mínimo, dois trabalhadores em cada grupo e iniciaremos ali o trabalho com mais rapidez, mas também com um pouco mais de limitações e de mais cuidados. Mas tudo isso pode ser explicado na própria palestra, sendo repetida antes de iniciar-se verdadeiramente o trabalho. A palestra pública nós entendemos ser muito importante, mas o trabalho em grupo proposto pelo próprio codificador vai talvez ser uma das grandes ferramentas para atingirmos esses objetivos a que nos propusemos no estudo de hoje. Nós podemos também falar sobre que o tratamento espiritual ou o grupo de estudo e prática do Evangelho não dispensa jamais o tratamento médico. Isso é um ponto pacífico. A pessoa que chega muitas vezes com um conflito psicológico deve continuar tratando-se com um psicólogo, com um psicoterapeuta ou com o próprio médico, não abandonando a sua medicação, e evitamos no atendimento fraterno, seguindo a orientação da própria Federação Espírita Brasileira, de que o atendimento fraterno, a reunião de primeira vez, aquela primeira entrevista, seja realizada por um entrevistador sem estar incorporado. Muitas vezes, a incorporação assusta algumas pessoas, podendo afastá-las da casa espírita, ou promovendo uma veneração, talvez uma postura inadequada diante daquele médium que passa a ser o mentor daquela pessoa, quando nós sabemos, em verdade, que o nosso modelo e guia é Jesus de Nazaré. Nós poderíamos também dizer que esse trabalho é muito importante porque promove uma transição. As pessoas que são oriundas das religiões tradicionais, que estão acostumadas tão somente à abordagem evangélica, talvez tenham alguma dificuldade em passar imediatamente para o racionalismo, para a fé raciocinada, para a ciência espírita, a filosofia em profundidade que nos apresenta Allan Kardec. O próprio Bezerra de Menezes defendia que o Espiritismo deve ser ministrado em doses homeopáticas, porque muita luz pode ofuscar. O próprio Kardec, também na codificação, defende que antes de nos preocuparmos em transformar em alguém espírita, preocupemos-nos antes em transformá-lo em espiritualista, ou seja, o primeiro passo e um segundo passo para a doutrina espírita ser incorporada, porque é um cabedal de conhecimentos muito grande e que às vezes pode provocar um certo receio, um excesso de crítica por achar fantasiosas algumas abordagens. Eu lembro, por exemplo, que alguns livros